No nome correto, repete como para o profissional. Na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, alterna 3897, comandante. 3 horas e 46, alterna Galeão. 1940, autorizado táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera, torre 118, sinal 95, ajuste no 017. 17, Patiuno, Índia, no ponto de espera, 2895. Ou 1940, obrigado, boa noite. É. 273, decolos 36, controle 1208, boa viagem. Controle de Salvador, boa noite, Gol 1273. Controle de Salvador, Gol 1273. Gol 1273, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. Contato radar, acessão ao nível de voo 360, saída da EL. 1273. Muito boa noite, Gol 1940, a próxima do ponto, espera da 1-0, para decolar. 1940, alinhar e manter. Alinhe e manter 1-0, Gol 1940. Então, 3197, autorizado para o Galeão, nível 380, via Pesulu 10, decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abrigo, onde o TCS é Pesulu 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 10116, controle 120, decimal 8. Vocês novamente transpondo, é copiado, 5-0 no meio. Não, 7 correto, é parte contra a puxa. Decolagem autorizada, 130 graus, 109, 2 ajuste, 1-0, 1-940. 940, decola aos 41, controle 1208, boa viagem. 08, abraço. Salvador, o gol 1940. O gol 1940, contato ao radar, sub, mantém 360. Seguinte, subindo para o 3620, amigo. Afirma, é isso que temos no sistema, confere? Isso mesmo, obrigado. Até. Ouro 273, chama o centro Recife, na frequência 1251, na alterna, 1-3325. 1-3325, na alterna, Salvador, boa noite, Moro 7, 7, 5, Salvador 3. 76, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1017 na chegada à mare. 2 mil pés, 17, chegada à mare, 1017. Cruzal 200, o gol 19-400. Alô, Salvador, boa noite. Direito 529 para a Puxa, né? Direito 529, livre acionar, pode para táxi. Vou dar para táxi, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. 251 e alterna 1-3-3-2-5. 9-4-0, uma boa noite. Boa. Posição 3197, livre acionar, rebote para ataque. Salvador, voo 284, por aí. Voo Salvador, 5219 para o táxi, está com 31 pessoas a bordo, alterna Montes Claros, autonomia de 4 horas. 5219, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 7. Apesar do táxi, passa pela Índia, pátio na Alfa Monitora Torre em 5219, torre 118, só 95, 118.95. 118.95 a torre, 5219. Informar a água no 776. Táxi, doutor 3197, 134 a bordo, 330, alterna Guarulhos. 397, táxi V-Pat 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 7. Índia no ponto de espera, 9097 na linha, 3197. Alinhar e decolar, 150 graus, 129, ajuste no 0, no 7. A linha decola de imediato. 58, controle 1208, boa viagem. 1208, grato, 529. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5219 na sua escuta. Trip 5219, contato radar, sub mantém o 200. Subirá e manter o 200, Trip 5219. Estabilizado na final IRS, gol no 776. É, completo final, chame torre 118, decimal 95. 295, gol no 776. Alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90, até 3197. Salvador, boa noite, o Goura 776 visual. Continua a aproximação, guarda pista livre, mire 1796. Ciente no 776. 3197 é um alinhado e livre decolagem nos 5 graus, no 09, o ajuste no 097. A 776, livre pouso no 0, no 20 graus, no 09, o ajuste no 017. Livre pouso no 776. No 3197, decolar o 01, controle 1208, boa viagem. 1208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o 3197, contato radar, sub mantendo 380, saída da Elfa. Sente na da Elfa, 380, 347. Salvador, boa noite, 6728, ação de educação, chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 ou no 7. 2017, pode vai, tá? Obrigado. Vale, tá. 776-03, controle 1208, boa viagem. Como é que é, por favor, no 76, chamar o controle 1208? Correção 1219, controle de sol. Afirmativo, 219, 1207. Salvador, Gono 776, livrando a pista. Boa noite, Gono 776, táxi autorizado, Alfa, Juliette, pátio principal, pátio 1, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, pátio 1, portão 10, 776. Alfa. Certo, completo final, chame torre 11895. 1895, obrigado. Torre Salvador, Gol 1884, na final da 10. Baixou e travou, tá visual. 1884, cheque o trem, 1-5.